Vaticano de quem? Santa Clara Poltergeist. Reinado profano, submundo Vaticano de quem? Santa Clara Poltergeist. Vou me curar, eu vou viver pra sempre. Jesus Cristo.